estava lá no baile quando eu encontrei uma mula cheia, cheira mal como urubu. O que ela queria logo eu saquei, porque mula cheia, cheira mal como urubu. Ei, mina, ei, mina, entra numa, sai dessa. Essa mina tá imunda. Já fazia mais de um mês, banho ela não tomava, porque mula cheia, cheira mal como urubu. Quem chegasse perto logo não aguentava, porque mula cheia, cheira mal como urubu. Todo mundo, ao passar, só dizia, não consigo respirar. O mau cheiro da mocréia começou a se espalhar, porque mula feia, cheira mal como urubu. A galera toda começou a reclamar, porque mula feia, cheira mal como urubu. Sai pra lá, é o terror, pururuca, pururuca. Não aguento esse fedor. A danada da mulher tinha um bundão. De longe o teco-teco parecia um avião. Que corpinho, violão, violão. Mas a cara parecia um canhão. Quando o baile terminou, ela me cercou, porque mula feia, cheira mal como urubu. Ela estava aflita e no meu braço segurou, porque mula feia, cheira mal como urubu. Socorro, socorro, um dragão, tira a mão, tira a mão. Eu não sou São Jorge, não. A criatura me deu mole, mas eu não papei, porque mula feia, cheira mal como urubu. Era tão sinistra, dela eu escapei, porque mula feia, cheira mal como urubu. Se começa a suar, camarada,